Mais pomposo. Doutor, muito boa tarde, eu vou chamar 6326. 6326, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, avista no 014. Na sua escuta, senhorita, 6326. 7 para 2000, autorizado o procedimento, é passar estabilizado, partiu 03. Salvador, 03154, final, X-ray da 10. 3154, continua a aproximação. Correção, ajuste no 014, vento 150 graus, 09 nós, autorizado pouso pistão na 0. Livre pouso no 0, 3154. Fia Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol, 964. Xanermia 3115, Sol Salvador. 6315, pra ti. Confirme chamado para o pushback. Ok, senhora, um pouquinho atrasado aqui, tá terminando aí no embarque aqui, okay? Eu acredito que mais uns 5 minutos. Sente o Xanermia 315, grata. Corre, Salvador, tá 3193, pronto no ponto de espera. 3193, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Posição. Então, Arca, com autorização, cabina. Azul 4065, aguarde, copy. Aguarde, Azul 4065. Patrulho Salvador, 966, cruzando 180, com a informação Arca. Bruno 966, boa tarde, Estônia, identificação. Deixa eu saber, chegada Mari para 2000 pés, o Kenegal no 014. Pegada Mário para 2000, ajuste ao 014, na orelha. CP Zulu 16 até Bravo, até Zulu, após direto conforme rota. Perfil de saída da El, Leda Motiva, decola pistão no 0, curva direita após. Aciona o transponder 5130, controle em 120, decimal 8. Campinas 340, nível autorizado, livra o Zulu no 0 até Tubarde, depois Zapper Zulu 16 até Bravo até o Zulu. Pode ter que roda o trânsito. Dael Leda, morte para saída, decolação no 0, curva direita, 530, transponda 208, controle 1406. Azul 4065, contenimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sim. Bom, 1164, ingresso Juliette, posição 10 de casa. Sede autorizando Juliette para a posição 10, voo 9. Salve Salvador, boa tarde, TAN 3154, livrou. TAN 3154, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Reportante da Juliette. Alfa Reportante da Juliette, 3154. Com órgão prato na frente. Estamos em TAN 3154, a posição indicada é 02. 02. Ex-Juliette Romeu. Uniforme Papandia Bravo, controle Salvador. Gente, acione o código 5061, confirme o nível que prossegue para Cerro de Fox do Hotel, Papandia Bravo. Afirma, Joe. Após a passagem do Fokker 100, na curta, a Lima tem 3193. A passagem do Fokker, a Lima tem 3193. O controle para servir de informação de voo e alerta, ou se desejar frequência livre com os tráfegos próximas regiões de praia. O Papandia Bravo, quando possível, o estimado para ingresso na terminal Ilhéus. Estabilizado visual, pastor 03. Pastor 03, chame torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Chama torre 1895. Papai de Bravo, caso falha de comunicações no ingresso da terminal Ilhéus, chama o controle 1 no 20 decimal 1. Direita 1-2-1. Direita 1-2-1. 1, Xenar 6-3-2-6. Índia Brava. Azul 2-7-1-4. Chama o centro Recife 1-2-8-8, alterne 1-3-5-3. 1-2-8-8-1-3-5-3-2-7-1-4. Muito obrigado, bom trabalho. Fogou. Tempo 256. Solo, Xenar 6326, livrou via Eco. Xenar 6326, prossiga táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, reportar antes da Juliette. Xenar 6326. Xenar 6142, Solo Salvador. A escuta, prosseguindo. Após o ingresso da aeronave da TAM na posição 02, autorizado para o Chibec e acionamento, chame pronto para o táxi. Afirmativo, após o ingresso da TAM no 2, autorizado, chama aí. Voo no 659, pronto, cobre. Prossiga para o 659. Autorizado da Leão via Upper November 857, nível 360, perfil de saída da Euleda Irumi, decola pistão no zero, curva à direita, após transponder 5145, frequência do controle em 1-2-0-8. Voo no 659 para o Galeão no 360, rota do plano, a saída é a da Euleda Irumi, 5145 transponder, 1208, controle de saída para o voo no 659. 659, repita o nível autorizado. 360. Protegimento correto, reporte pronto para o táxi, voo no 659. Voo no 659. Suba para o nível 360, saída da El. Sobe o 360 na Televó da El, direto, 3193. Vou cruzar 2000 pés, afirmativo, TAN 3193. Após 2000, vou direto da El, 3193. Salvador, muito boa tarde, eu vou 2009, gente, da informação Oscar para Ilhéus, da Nostinger 09. Voo 2009, boa tarde, autorizado Ilhéus, nível 240, número do via Golf 677, perfil de saída da EL, transição coral, decola pistão no zero, curva direita após, aciona o transponder 5136, controle em 1-2-0-8. Salim, Mateiro 0. Salim, Mateiro 0, 256. 7677, no perfil da Dael, coral, de volta aqui, estão no 0, com primeira curva direita, transponder 5136, com 3-6-1-2-0-8. Voo 2009, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Cotejamento pronto para o pushback e acionamento, voo 2009. 4. Passa ao 200. Tarde Azul, 9544, acione a identificação, desça via chegada Mari para 2000 pés, do QNH 1014. Desce para 2000 pés, ajustado 1014, Azul 9544. Voo no 966 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, vai chamar estabilizado 966. Salvador, boa tarde, é o Oceaner 6321 no Brasília, nível 360, informação Oscar. Oceaner 6321, boa tarde. Autorizado Brasília, aerovia Perzulu 17, no nível 360, perfil de saída Arbo, pós-posição Elefa, decola pistão no zero, curva direita após, transponder 5147, frequência do controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbo, transição Elefa, transponder 5147, controle 120.80, Oceaner 6231, posição 612. Oceaner 6231, quociente da posição, cotejamento correto, reporte pronto, para pushback e acionamento. Portarei. Pastor 03, aguarde cópia. Taxi Oceaner 6142, com uma centena, 100 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Oceaner 6142, autorizado táxi via Taxi Índia, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 118.95, ajuste no 04. Ativo no 04, 895 lá, o 6142. Oceaner 6326, interesse Juliette, posição 01 indicada. Via Juliette para o portão 01, Oceaner 6326. Pastor 03, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 090, aerovia Golf 677, perfil de saída Conde, decola pistão no zero, curva esquerda. Aciona o transponder 0271, controle em 120.8. Pastor 03, cotejamento correto, reporte pronto para sanamento. A gente aguarda coordenação. Sol Salvador, boa, é o TAN 3567, informação Oscar, remota 13, pronto para a cópia. Pastor 03, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Confirmeira a nave, chamou o pessoal. 3567 da TAN, remota 13. TAN 3567, 13, ciente, autorizado Brasília, via Upper Zulu 17, de Merovia, nível 360, saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão no zero, primeira curva direita, transponder 5143, frequência do controle em 120.8. Autorizado 360 para Brasília, Upper Zulu 17, decola do perfil da saída Arbor Elefa, decola da 10, com curva direita, controle 208, aciona 5143, TAN 3567. TAN 3567, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar pronto, TAN 3567. Oceaner 6326, confirme sem balizador. SX-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporta lá estabilizado no localizador, o azul 9544. Visual com Serra Índia com Índia, liberando frequência, Mike Juliette Romeu. Frequência livre, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu. Controle Salvador, muito boa tarde. Isso é o gol 1097, confirmação Oscar. Taguano 097, acione identificação, desça via, chegada ponto para 2 pés, o Kenegal no 0 no 4. Desce via até 2 pés, 1014, disco 1097. É 6142, decolada 52, controle 120, decimal 8 no 208, obrigado, doutor. 384, confirmando a curva esquerda após a decolagem, reporte pronto para o pushback e acionamento. Curva esquerda após a decolagem, reportará para o pushback e acionamento, gol 884. Gente, livre, terminal Salvador no 830 e ingressa, corrigiu, através de Ilhéus no 900. Mantenha a escuta do controle. Ou frequência livre para coordenação com o staff próximo à região de praia. E caso falhe de comunicações, no limite da terminal Salvador, Chama o controle Ilhéus em 120 decimal 1, papai em diabraço. Lamento, chame para o táxi. Autorizado, chama o táxi, parceiro Enzo. Minha torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 18-95 torre, 9-6. Controle, Salvador, papai Romeu, Mesca Bravo. Papai Romeu, Mesca Bravo, controle. Acabar decolou de Serra Índia, Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Eco Índia, com Salvador Departure Control, Chanel 6142 out of 3300 at flight level 350. Chanel 6142, radar contact flight to flight level 350, book departure. Roger, clear flight level 350, book departure, 6142. Qual foi o horário da notificação, Hotel Juliette Serra? 133.25, alterne 125.1. 33.25.1, boa. Boa. Usado Manati, decola pista no 7, corredor Axé, curva direita, 1000 pés, aciona o transponder 0156, controle em 120.8 após. Hotel Juliette Serra, o processamento correto. Para acionamento, chame só correção torre em 118.95, confirme o POB. Gente. Juliette Serra, livre nacional, chama táxi. Para táxi, o azul 4065, 128, 128 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternamos São José do Rio Preto. 4065, repito, alternado? Serra Bravo, Serra Romeu. Gente, autorizado, táxi via Taxi Índia, na ponta de espera, pista no 0, chame torre em 118.95, ajuste no 0-4. Estou no 0-4, via Índia, até o ponto de espera, no 0, pronto, 1895, obrigado, boa tarde. Gol 2009, solo Salvador. 19544, chama torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, 9544. É Alfa, repassante da Juliette, o nome é. Gol 2009, solo Salvador. É o gol 2009. Gente, confirma o estimado para o pushback. 4, boa tarde, cheque 3, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 6-0-8 nós. Reportará o achado e travado, o azul 9544. Mesca Bravo, vai para pouso. Mesca Bravo, frequência livre. Bravo. Gente, Mike Bravo Zulu, autorizado Natal, nível 370, aeroveto Zulu 10, perfil de saída Puka, transição Zipar, decola pista 17, curva à esquerda. Aciona o transponder 5151, frequência do controle em 120.8. Autorizado táxi, reportando a táxi Yoshi, ajuste no 014. Papatango Mike para o Zulu, formação ainda Puka, transição Zipar, curva esquerda. Você confia para eu ler? Tente para acionamento, chame torre em 118.95, ajuste no 014, Papatango Mike para o Zulu. For 2, just take under frequency, please. 12685. 12685, 6142. 4065, boa tarde, visual com a TR da Companhia Nacional. Afirmo. Após a passagem do ATR, alinha e mantém o azul 4065. Após o tráfego nacional, alinha e mantém 4065. Hotel Gillette Serra, ajuste no 04, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto. Patango Mike, Bravo Zulu, boa tarde, no pátio 5, livre acionar, chama táxi. Machado travado, azul 94, 9544. 9544, ciente, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 099. Autorizado pouso, 9544. A Gillette Serra mantém a posição aguardando para a decolagem. Salve Salvador, o gol no 659, no 7 para o ponto de acionamento. Dono 659 autorizado, se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, dono 659. São Romeu, hotel Gillette Serra, vento 170 graus, X089, autorizado decolagem 17. Confirma a aeronave que chama 2? Mike Bravo Zulu, autorizado táxi, chama na taxiway Papá, ajuste no 014. 9544, solo 03, direita 121, décima 1. Direita 121, 9544. Aciona a identificação, deixa para 050 via chegada a mão. 050, chegada a mão, tenha contato com o informação ótima. Erra, melhor. 1097, está autorizado em NF X-Frame, posso estabilizar. Alô, autorizado X-Frame, chamaremos estabilizado, voo no 097. Mike Bravo Zulu, autorizado ingresso, repórter Leone pronto. Como é que chamou o controle? Papa Romeo, hotel Gillette Serra. Papa Romeo, hotel Gillette Serra, o meu pé é direto Manati, repórter ali para o meu CTR. Reportarão Serra, CTR. Hotel Juliette Serra, cheque o transponder, não receba o modo alfa nem o Charlie. Ok, Serra. Tolino 20, decimal 8, no voo. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, saída da El, passa 1000 metros. Azul 4065. 4065, saída da El, passa 1100 metros. 065, contato radar, submantenho 340, voa Leda. 340, direto Leda, 4065. Azul, mantenha a posição guardando. Gono 659, autorizado táxi via parte principal, taxa Índia, ponto de espera pista 10, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Baixo Índia, no ponto de espera, torre 1895, voo 18, 1659. Salvador, Pasto 03, Salvador. Seguindo o problema aqui. Sente, Pastor 03, reporte quando totalmente pronto. Salvo Salvador, é o voo 2009, 19 para o Pachitano. Voo 2009 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o TAC. Pedir pushback acionamento, semana para o TAC. 2009. TAC, bravo Zulu. Então, na identificação, desça para o 050 via chegada marinha. Controle, boa tarde, Papatango Mike Bravo Zulu. Papatango Mike Bravo Zulu, contato radar, me mantenho 370, sem restrição, saída PUCA. Ok, então, sem restrição, PUCA 370 Zulu. Oi, vou no 659, ponto de espera da 10 pronto. No 659, mantenha um ponto de espera, boa tarde. Ah, mantenha ponto de espera, boa tarde. Estabilizou final, gol no 097. Gol no 097, chama a torre 118, decimal 95. 18, 95, 9, 1097. Azul 2715, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray pro Azul 27115, reportagem estabilizado com 1014. Descendo para 2000. Confirme o gol no 884? Sente no 884, aguarde para o pushback e acionamento como número 2. Salve Salvador, Xaner 6305 para pushback e acionamento 505. Xaner 6315, autorizado. Pushback e acionamento, reporte pronto para o TAG. Livre, puxa acionamento, reporte para o TAG, puxa acionamento 3315. Então 3567, informe que foi preterido devido à aeronave na posição 09, sendo, efetuando o push no momento. Ciente, o TAG 3567, obrigado. Voo no 884, informe que foi preterido devido à aeronave efetuando o push no 09. passa externo, tá baixado, travado, estabilizado, no final, 097. Na 097, sente, livre pouso, vento 170 graus, 109. 170 com 10, tem livre pouso. Está pronto para o táxi, autonomia 2 horas e 51 minutos, alterna Aracaju, 134 a bordo. Sente voo 2009, autorizado táxi, atento à aeronave da Oceanair Avianca, efetuando o push no 05, vai posicionar no pátio 3. Prossiga o táxi via pátio principal e Índia. Ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 4. Militar com cartela da aeronave da Bianca, após na Índia, monitorar a sua irmã e desmola a sua irmã, o 2009. Já 3567, após a passagem do 737 da Goa Retaguarda, autorizado. Pushback e acionamento, chame para o táxi. Gente, após o 37, a nossa retaguarda está autorizada. Já 3567, chama para o táxi. Vamos questionamento 314. Barro meu até Juliette Serra, não tenho tráfego de pessoa a reportar. Frequência livre até regresso. Economia 59, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, economia 59. E 1097, Solos 10, direita 1211. Direita 211, sou 1097, tá por trás. Abatango Mike Bravo Zulu, chama o centro Recife, 126.85. 265, boa tarde, Zulu. Solo Gol 1097, pousou, ligou Foxtrot. Gol 1097, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, centro Juliette. Solo Salvador, Oceanair 63, para o táxi, com 71 a bordo, alterna Galeão, 5 horas e 10 minutos. Ono 3325, alterna 125, décima 1. 3325, 31, qual que está aqui no lugar? Cara, 125, décima 1. Décima 1, boa tarde. Repita a mensagem. Oceanair 6321, aguarde para o pushback e acionamento. Gol 2009, ponto de espera da 10, pronto. Gol 2009, boa tarde. Ali mantém, canteiro no 0. Ali aí, canteiro no 0, gol 2009, boa tarde. Foi 7x5, estabilizou? Estabilizando, foi 7x5. Já está visual com o campo, estabilizado. 7-5, chama a torre, 1-8, decimal 95. 1-8-5, boa. Canal 63-4, após desvios, voa Duna, desça para 2.000 pés, ajusta no 0-4, reporte estabilizado. Uno 659, decolada 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, não vou. 2-0, decimal 8, 1-6-5-9. Com controle, o gol no 659. Gol no 659, contato radar, se mantém 360, via da Elf. Via da Elf, é. 15, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 04. No 04, aguardando. Está 3567, autorizado táxi, via pátio principal e Índia, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0, 14. Pátio principal, Índia, no ponto de espera da 10, 18.95, ajuste a 10, 14, da 3567. Gol no 097, após a passagem dos dois da TAM, taxando via pátio, autorizado ingresso Juliette, posição 09. Juliette, para o 09, ciente do TAM. Gol 1097. Salvador, boa tarde, China 63, próximo capitão. China 305, boa tarde, mantenha a ponte de espera. Ok. 884, aguarde a passagem do bang da companhia que levou a pista, vai posicionar na posição 09. Ok, então. O Xanem 321, após a passagem do bang 737 da Gol, a retaguarda autorizado. Se tiver questionamento, chame para o táxi. Gol 1884, após o ingresso da aeronave da companhia 09, autorizado. Se tiver questionamento, chame pronto para o táxi. Vai chamar táxi. ...009, decolado aos 17, controle 120, decimal 8, no voo. 120, decimal 8, no voo, grato, é o gol 2009. Controle Salvador, muito boa tarde, é o gol 2009, perfil Sahel, rural. Gol 2009, contato radar, se mantém 240, via saída da El. É, o gol 2009 solicita o 200 como final. Gol 2009, aguarde coordenação com o centro. Aguardando coordenação, gol 2009. Oceaner 6327, aguarde cópia. 6327, confirma o nível solicitado. 315, ali mantém no zero. Ali mantém na fila no zero, Oceaner 6315. Faz coordenação e cópia. Azul 2715, solo 817, direita 1-2-1-1. 2715, boa tarde, autorizado o cruzamento da Taxway Alpha, prossiga via Kilo, pátio 3, atento às instruções do balizador. Kilo, pátio 3, pátio 3. Direciono no 1-2, no 884. Atento no 884, reporte pronto. Espera, não, zero pronto, Tandri 567. Tandri 567, ali mantém no zero. Mantém no zero, Tandri 567. Autonomia e alternada? Alterna Goiânia, autonomia de 3 horas e 10. Oceaner 6321, autorizado táxi, via parte principal e Índia. Ponto de espera, pista no zero, torre em 1, 18.95. Ajuste no 0 no 4. Frente, 614, 295 a torre, 6321. Decolar 219, controle 120.8. Controle 120.8, uma boa tarde, Oceaner 6321. Autorizado, Ilhéus, nível 180, via Golf 677, saída coral, decola pistão no zero, curva direita, aciona transponder 0276, frequência do controle 120.8. Via saída da El. 5072, acionar 6315. Repita a frequência do controle, Oceaner 6327. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4462, aciona a identificação. Oceaner 6314, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, 6314. São 3567, vento 170 graus, 09 nós, autorizado decolagem no zero. Livre, decolagem dando zero, até 3567. Peraí, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, no gol no 659. Azul 4462, contato radar 68 milhas sudoeste do VR Salvador. Voa Mari para a chegada Mari e reporta no ponto de áudio descida. Recebido novo para 1830. Apenas, mas qual foi o transponder que foi recebido na última cópia? Sim, se mantém 0271, no nível 090 via Golf 677, perfil da saída Conde, decola pistão no zero com curva esquerda, transponder 0271, controle após 120.8, parte pronto para acionamento. Pastor 03, autorizado acionamento, rebote pronto para o táxi. Para o táxi, está com o 102 a bordo, por 2 horas e 12, até em Salvador. Bono 884, autorizado táxi via parte principal e Índia, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 118.95, ajuste 10114. Autorizado táxi via parte principal, Índia no ponto 0189, ou 884. Autorização a moto, funciona 6315? 6315, mantém a proa de leda. Entendi. Na Lima tem no zero. Na Lima tem na 10, 6321. Boa tarde, Altan 3155, posição 2. Gente da OTAN. Afirmando, posição 02? Afirmo. Gente, autorizado Guarulhos, nível 320, via Pêndulo 10, saída da EOLE da Motiva, decola pistão no 0, curva direita, transponder 5403, frequência do controle em 120.8. Autorizado 320 Guarulhos, Pêndulo 10, primeira aerovia, decola da 10 com curva direita na EOLE da Motiva, transponder 5403, controle 1208. Tá 31-55, cotejamento correto, reporte Brasil, vem aqui acionamento. Reporte Araco. Solo Xané 6314, Librona 34. Xané 6314, autorizado táxi Alfa, reporte Sante da Juliette. Alfa, Sante da Juliette, 884, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 1884. Papá, Alfa Sierra Vitor, prossiga. Autorizado, com o Carta, cruzado agora de Santos, com destino à Feira de Santana, da Magnética 217. Papá, Alfa Sierra Vitor. Importa passando no 45 para mudança de regra. Pastor 03, autorizado táxi. Na Taxiway Hotel, chame torre em 118.95 para decolagem. Taxiway Hotel, chame torre 118.95 para decolagem. Confirmando 118.95, frequência da torre. 18.95, Pastor 03. Juliette, chame 6314. O Xenair 6314, autorizado ingresso Juliette, posição 06. Juliette para 06, 6314. Papá, Alfa Sierra Vitor, regra de voo modificada 1-829. Desça com referências visuais, ajuste em Salvador 1-0 ou 1-4. Reporta passando 4 mil pés. O Xané 6315, chama o Centro Recife 1-3325, alterna 1-251. 1-3325, alterna 1-251, Xané 6315, boa tarde. Salvador, pastor 03 na hotel. Pastor 03, decola a partir da interseção? Negativo. Gente, efetua o cruzamento da pista na 028, segue taxiway Delta. Na Delta, chame o solo 1-2-1 decimal 1. Cruza a pista, taxiway Delta, chamando o solo em 1-2-1, pastor 03. Decolado 228, controle 120, decimal 8 no gol. Do 4462, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2014, reportará no final do X-Ray. Ingresso taxiway Alfa, Juliette, pátio principal e Índia. Na Índia, chame torre em 198.95, ajuste no 014. 403, autorizando Alfa, Juliette, até o pátio principal, Índia. Chamando torre com você, 198.95. 3. 288-353, uma boa tarde, está 3567. Papa Pauta, Sierra Vitor. Prossiga. Papa Pauta, Sierra Vitor, frequência livre. 155, pushback acionamento para o 02. 31155, autorizado. Pushback acionamento, chame para o TAR. Chamada para o saco. Salvador, ground control, do Nacional, do Andar 6604, request for level 390, for Japanese Air, Oscar, International. Go 1966, clear for Campina Grande. Via Upper Zulu 10, flight level 370, SIT Puka, VPAR transition, runway 10, after takeoff left turn, score code 5411, departure control frequency 120.8. Roger, Zulu 1966, to Campina Grande, flight level 370. Upper Zulu 10, runway use the B10, Puka departure, depart transition, runway use the B10, after takeoff left turn, Salvador departure control B120, that's my way, score code 5411, go 1966. Go 1966, read back correct, call me ready for pushback and start. Roger, report right, pushback and start up clearance, go 1966. Chanel 6327, aguarde para o pushback e acionamento. Estou no 884, estamos no centro Recife, ano 26.85. 12.085, gol no 884. A 3192, aciona a identificação, desça para o 060 via chegada Mari. 060 via Mari, 3192. Pastor 03, decolado aos 35, chama o controle 1208. Controle 1208, Pastor 03. controle, pastor 03. Do 4462, estabilizou? Afirma. 4462, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, azul. Controle, pastor 03. Pastor 03, contato radar na decolagem, se mantém o 090, saída Conde. Pode manter 090, descida Conde, pastor 03. Torre Salvador Azul 4462. 4462, cheque o trem, livre pouso, pistão no 0, vento 170 graus 08 nós, eu chamo 0 no 4. Sim, livre pouso. Para o táxi, o trânsito 3, 155, 195 a bordo, alterna Galeão, 4 horas. Tá 3155, autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto de espera, pista no 0, torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Via Índia, ponto de espera, 295, 0 no 4, na 3, 155. Oceaner 6327, após a passagem dos bois da TAM, que ingressa no ponto de espera, autorizado. Putback, acionamento, chame para o táxi. Ok, após o TAM, autorizado, chame para o táxi. Oceaner 6327, retifico, os bois da TAM. Tem uma informação, Mari. 620, informe o controle, a necessidade de desvios. Transporte de enfermo? Ciente autorizado, Serra November Bravo Romeu, nível 200, no perfil de saída Momo, transição WhatsApp, decola pistão no 7, curva à esquerda, pistão no 7, achando transponder 5426, controle em 120, decimal 8. Pode baixar, 3110. 3192 está autorizado. Oi, tá, então. Hotel Juliette Serra, 1 no meu pé, direto para o de Itapuã, aciona 0125. Correto. Confirme o local de estacionamento POB. E mantém. A linha aí mantém, tá? 3155. 4462 da Azul, solo aos 39, direito no 211. Direito 211. Request on a change of the same driver's position. Go on 966, stand by for pushback. Request only, start a change of the driver's position at gate 04. Go on 966, stand by. Roger.